tia que eu vou passar, vou passar o piru na tua tia que eu vou passar o piru na tua tia que eu vou comer tua buceta dando soco na costela. Eu vou passar, na tua tia que eu vou passar o piru na tua tia que com essa tua cara de puta. Eu sei que você é essa pé que eu vou passar o piru na tia que eu... Ela quer me dar só porque eu sou traficante. Ela tá no serrão, no meio do baile funk. Sabe que depois de um tempo isso vai mudar. Vou passar o piru da tua tia que eu vou passar o piru da tua tia que eu vou passar o piru da tua tia que eu vou comer tua buceta dando soco na costela. Eu vou passar na tua tia que eu vou passar o piru na tua tia com essa tua cara de puta. Eu sei que